Penduro na tua voz e atravesso o mundo. Descobro tão lentamente no escuro profundo. De olhos vendados, acendo com a palma da mão a imensidão dos sentidos. Corre o salgando seu corpo no mar. Vou na tua voz. Eu rio a onda querendo chegar. E tu minha voz. Qual rio salgando seu corpo no mar? Vou na tua voz. Eu rio a onda querendo chegar e tu minha voz. Penduro-me na tua voz e o deslumbro. Respira na minha pele como vela o vento. Teu canto vem abraçar-me. Não há nada desassossego que eu não desejo. Seu corpo no mar, vou na tua voz. Eu rio a onda querendo chegar. E tu minha voz qual? Rio salgando seu corpo.